Foi a uma festa, até porque estava mesmo a precisar desanuviar a alma no rosto e trocar de ares. Foi amor à primeira vista. Ai meu Deus, gaguejei a fala. O prazer é todo meu. O chão fugiu dos pés e a vida não desmenta aquele beijo que me fez voltar a ser uma semente. Amá-la era entregar-se pronto. Era saber que enquanto houvesse estrada viajaríamos juntos. Era mais que sonhar, mais que ser feliz. Era arquitetar o berço do futuro que eu quis. Era envenenar-me as veias e as entranhas com o exílio que o meu sangue hoje ainda apanha. Dei-me amar a mim mesmo, sem medo, desde cedo, a meio enredo, a dedo, credo, deste mal necessário que ainda me persegue, deste amor finito a que vivo todo entregue. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. O amor que brotava de mim era uma resposta à solidão, porque um minuto sem ela já apertava o coração. Abandonei a escola, amigos, emprego, tudo por causa dela. Agora cego, amor é cego. Passava por cima de quem me impedisse de vê-la. Agredi meus pais por não tentar entendê-la. Roubei para agradá-la e vê-la sorrir, movi céu e terra para tê-la próxima de mim. Meus entes queridos lutaram com toda a força que tinham e conseguiram nos separar. Porque convinha, deixei de me alimentar, mergulhando em apatia, suspirando mais do que respirando, até que certo dia meu corpo perdeu toda a vivência e hoje morro devagar, desprovido de existência, preso à cama de um hospital. Sei que ninguém imagina que a mulher que retrato aqui se chama cocaína. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. As causas podem advir da fuga à vida real, necessidade de liberdade da rejeição, da pressão social, falta de modelos e um comportamento adequado, desintegração familiar. Mas, por outro lado, curiosidade, insegurança, frustração, influência, ilusão, desemprego, desilusão. O país faz o que pode, segundo me ocorre. Quando os ricos fazem guerra, são os pobres que morrem. É preciso sentar, pensar e concordar, garantir opções. Uma delas, educar o indivíduo, a sociedade, a família, por exemplo. Deve velar pelos valores dos membros. Não vamos esperar estarmos abandonados para reconhecer o valor de quem temos ao lado. Se estás côncio e nada mais te interroga, junta-te a mim nesta luta e diga não às drogas. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu.